Oi, estamos de volta com o programa Lixeirinha, aqui na rádio Unifran FM 101.3. Meu nome é Buzo, meu nome é Tuizo. E eu sou a voz. A voz da declamação poética espontânea. Como a voz adora dançar, agora a gente tá naquele segundo momento do nosso programa. O famigerado. Que todo mundo adora, que todo mundo gosta, que todo mundo pede, que todo mundo implora. Exato. Notícias do mundo da música. Na sua lixeira, você pode encontrar várias coisas. Sim, lixeira de coisas que surgem espontaneamente. Porque enquanto a gente fala alguma coisa, a gente pensa em outra coisa. E enquanto a gente pensa em outra coisa, a gente já tá falando o que a gente não pensou antes. Pode ter certeza que a maioria das coisas boas vão estar na lixeira. Eu não gosto muito de falar patrão, porque eu demonstro que eu fui uma assalariada, né? Tipo, mas o meu um patrão que eu tive, ele falava, não vou citar o nome, porque também não vem ao caso, mas ele falava, sempre quando tinha essa coisa, tipo, o lixo já tava muito grande, aí a gente começava a reclamar, nossa, precisa limpar esse lixo, né? Porque lixo mesmo ali da mesa de escritório de cada um. Ele falava muito que a gente conhecia verdadeiramente uma pessoa pelo lixo dela. É, exato. E no Lixo Extraordinário, que é um documentário-filme, né? Não sei se vocês assistiram. O cara lá do lixão, né? Ele fala exatamente isso, que ele abre um saco de lixo, ele começa a tirar coisas do lixo e ele começa a estabelecer, ele começa a descrever quem é o dono daquele lixo. Sim, sabe? Claro. Tipo, e nunca erra, né? O dono desse lixo é leitor não sei do que, ele é vegetariano porque ele isso, aquilo, sabe? Sim, então, tipo, ele vai estabelecendo um perfil. Isso é perigosíssimo, né, gente? Eu fiquei meio paranoica quando meu patrão disse isso, porque eu pensei, nossa, isso, né? E se de repente ele resolve começar a mexer meu lixo pra me conhecer? É, quem sou eu? Então. Fica a dica pros psiquiatras. Pois é. Invadam o escritório dos seus pacientes e... Não, no caso eles, tipo, elaborarem uma teoria, né? Mas voltando ao Notícias do Mundo da Música. É, aterrissando. A Jenny Vell, que é uma pessoa que vocês talvez não conheçam, mas vale muito a pena conhecer. É uma artista, cantora, compositora, instrumentista, todas as coisas que vocês imaginarem. Não, ela não é atriz pornô nem nada disso. Ela tá lançando seu quarto disco chamado Innocence is King. A gente vai ouvir a faixa título. E a faixa título é acompanhada de um clipe que vai estar na página do Lixeirinha, que é www.facebook.com/lixeirinha. Curtam a página para vocês ficarem por dentro de todas as novidades que acontecem no programa Lixeirinha na rádio Unifran FM. É, então, e o clipe tem a mesma vibe, assim, de todo o álbum que eu ouvi da Jenny Vell. Que é uma vibe de medo, de amargura, instabilidade. Tudo isso num propósito de explorar esses sentidos ou sentimentos, enfim. Na sensualidade, sexualidade, sei lá. A segunda faixa que nós vamos ouvir é do Yeah Yeah Yes, com o seu álbum Mosquito. É um álbum que a crítica tá considerando um álbum muito confuso, estranho, dizendo que a banda tá tendo uma crise de identidade, porque não tem muito a ver com as coisas que eles fizeram, e o disco em si mesmo não tem muito equilíbrio. Mas a banda, acho que tá conseguindo desfazer todos esses pontos negativos com seus clipes, né? Porque lançaram um clipe de Sacrilege, que tem toda uma história de uma menina, onde uma cidade inteira quer perseguir, matar a garota, e aí você fica naquela apreensão, tipo, por que que uma cidade inteira quer perseguir e matar uma garota, sabe? Uhum. E tem esse outro clipe também, que é o clipe que a gente vai ouvir a faixa, que vai estar na página do Cheirinho, obviamente. Que foi gravado do alto do Empire State Building. Que, aliás, eles são a primeira banda a gravar do alto desse prédio. Que é, pra quem não sabe, foi durante 41 anos o prédio mais alto do mundo. O Random Access Memories do Daft Punk foi lançado no final de maio. E a crítica tá maravilhada, os fãs também. A faixa que a gente vai ouvir é uma faixa que a gente, assim, que, né, eles mesmos estão apostando nessa faixa como uma das faixas do disco, que é a Get Lucky. E o disco tem participação de Julian Casablancas, que tá bem nessa vibe também, anos 80, 70 e tal, dançantezinha. E do Noah Lennox, que é do Animal Collective. Então o disco tá bem recheado. A única coisa que me incomoda, que deve ser uma coisa que todos os fãs da banda gostam, então eles devem me apedrejar nesse momento, é aquela voz robozinho mesmo, sabe? É, vocoder, né? Happy boy. É, então, essas vozes. Me impressionei agora, eu não sabia que eu podia reproduzir o som do vocoder. Vocês arrastem o sofá e mexam as cadeiras. Oh, yes. E daqui a pouco a gente volta, não saia daí. That night, I watched people fucking on my computer. Nobody can see me looking anywhere. Thank you. We've come too far to give up.